pode entrar. Era uma igrejinha branca, hoje já não tem mais cor. Era a casa de Deus, hoje é o cultivo para mim sem valor. Oh, meu Deus! Aqui era uma igreja onde me converti. Mas eu comprei a igreja, amigo. Que mal tem isso? É, mas aqui era a casa de Deus. Deus, o preço mais alto terá que pagar.